Prepare-se. Começa agora mais um episódio do Empreendecast. Discussões, dicas, experiências e cases num bate-papo descontraído sobre empreendedorismo. Empreendecast. Olá, ouvintes do Empreendecast. Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio. Hoje nós vamos falar sobre a equipe ideal para a sua empresa. E aqui com a gente, Gustavo Caetano e Rodrigo Paulucci, da Sambatech, que foi a vencedora do Prêmio Empreendedor de Sucesso no ano de 2009, da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Comigo aqui também o Bruno Eustáquio, Milor Machado e Luiz Piovesana. Queria começar aqui cumprimentando o Gustavo e o Rodrigo, da Sambatech, parabenizar pelo prêmio da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. A gente tem acompanhado o blog, o Twitter deles, sabe que eles estão fazendo um excelente trabalho. E aí, Gustavo, Rodrigo, tudo bom com vocês? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar participando desse podcast aí com vocês. Boa noite, pessoal, tudo ótimo. Espero que esteja tudo bem com vocês também. Bacana, cara, valeu pela presença aqui hoje. E Luiz, Milor, como é que vocês estão? Opa, por aqui tudo tranquilo, cara. A gente com muita correria aí pra mudança do escritório novo do Empreendemia. Aí deu um pico de visitas que a gente apareceu no Globo.com, começamos a ter problema de escalabilidade. É mesmo? Realmente um ótimo problema de se ter. E aí, Luiz? Boa noite. Primeiro, compartilhar com a correria do Milor. Além disso tudo, ainda teve a finalização da primeira fase do Tiro do Papel, que é a nossa competição de demonstração de produtos em TI. Foram 66 inscritos, passou bastante nossa projeção de 30, 40. Então foi bem bacana. Então estamos ralando aí também para soltar o resultado segunda-feira. É, eu vi lá que você falou que teve uma galera que deixou para se inscrever na última hora, né? Bem típico do brasileiro. Ah, só a metade, mais ou menos, né? Tranquilo. Bacana. E aí, Bruno? Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Queria agradecer e parabenizar o pessoal da Sambatech que está aqui que, participando hoje com a gente aqui. E ao restante também, estamos aí sempre, o elenco fixo. A né? Gangue do Empreendecast. A gangue. Então é isso, agora nós vamos para os recados e as leituras de e-mail e depois nós vamos ter um ótimo episódio sobre sócios, a equipe da sua empresa. Então espero que vocês gostem. E eu estou muito empolgado, como em todos os outros episódios. Leitura de e-mails e recados. Promoção do Empreendecast. Responda a pergunta: o que falta para você começar o desenvolvimento de um produto? Bom, pessoal, agora nós vamos revelar o ganhador da segunda promoção do Empreendecast. No episódio anterior, nós lançamos a promoção que vai premiar o ganhador com o livro do Empreendemia, o Desenvolvimento de Produtos Sem Enrolação. É legal falar também que o livro está à disposição para aqueles que não ganharam ou quem tiver interesse lá no Saia do Lugar. Custa R$15 apenas o e-book. Vale a pena quem tiver um leitor, quem quiser ler em casa também e tal. O livro é muito bom para quem quiser começar o desenvolvimento de um produto, a gente recomenda. E só acessar, vai ter o link no post também para comprar o livro. Exatamente. Nós fizemos um sorteio com todos os que responderam a pergunta que está lá no post. E o ganhador foi o Rudolf. Ele respondeu, a resposta dele foi bacana e tal, assim como várias outras. Então é isso aí. Nós vamos entrar em contato com você e vamos te enviar o livro. Bacana? Também queria deixar um agradecimento aqui mais uma vez ao Leandro Branquinho da Rádio Vendas, que está produzindo as nossas vinhetas. Cada programa vocês podem ver que as vinhetas estão melhorando e muito profissional o trabalho dele. Então queria agradecer mesmo, está virando um parceiro do Empreendecast, que na verdade já virou já, né? E queria deixar, o Twitter dele é twitter.com/radiovendas, vocês podem ver o trabalho dele lá. Isso aí, muito obrigado. Então é isso, nossos recados, e agora fiquem com um ótimo episódio sobre formação de equipe, sócios, com o pessoal da Sambatech. O episódio está muito bacana, vocês não perdem por esperar. Rodrigo e Gustavo, um negócio que eu pessoalmente tenho achado muito legal sobre a Sambatech, que a gente que está começando ainda, né, no mundo do empreendedorismo, está vendo vocês aí com uma grande referência, é que vocês estão ganhando destaque para empreendedorismo tecnológico no Brasil, inclusive com a aparição na mídia, que vocês estão ganhando bastante destaque, e aí com o prêmio. Eu queria que, antes até da gente falar bastante sobre a equipe, falar sobre essa experiência de vocês, de como que vocês enxergam a posição da Sambatec como difusora do movimento do empreendedorismo tecnológico no Brasil. Então, eu acho que a Samba, né, ela mostra uma geração nova de empresas que estão vindo aí, né, aqui no Brasil, principalmente. Eu lembro, né, alguns anos, né, atrás, a maioria das empresas de tecnologia que surgiam, pelo menos aqui em Minas Gerais, eram empresas eram software houses, né, ou empresas que prestavam serviços para outros. Mas poucas empresas estavam, naquele momento, pensando em criar algo novo, em mudar o mundo, né, em fazer coisas que escalassem globalmente e que, né, que tivessem demandas maiores, né, serviço de valor agregado mesmo, coisas muito mais, né, de economia criativa do que, né, as commodities do passado, né, que eram guerra de preço e horas homem, coisas assim. E a Samba veio já nessa geração, né, de empresas que estão criando produtos de alto valor no mercado. Produtos são competitivos globalmente, né, não só localmente, mas hoje a gente ganhou um prêmio, né, o Red Herring, que é um dos prêmios mais importantes de inovação do mundo. A gente ganhou esse prêmio na Califórnia, foi a primeira empresa brasileira a ganhar esse prêmio, um prêmio que o Google, o Skype e outras empresas já ganharam no passado. Isso mostra que cada vez mais a gente está criando produtos mais competitivos, né? E a empresa, né, esse nosso molde de empresa, ele acaba, a gente tem aparecido aí em vários lugares, muito por isso, por mostrar uma nova geração de empreendedores, né, uma geração muito mais ousada e que pensa de maneira, né, global mesmo. É isso que o Gustavo falou, é importante, principalmente a questão do pensar global, porque marca o início de uma era em que o empreendedor ou empresas de classe mundial não precisa estar necessariamente no Vale do Silício, né? Elas podem estar no Brasil, podem estar na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. É importante ter um cluster de empresas desse porte, ou pelo menos com essa mentalidade, para que localmente consiga se criar não só a mão de obra ou equipes, mas consiga chamar atenção também para que o que a gente está fazendo aqui, o que outras empresas do nosso porte também estão fazendo aqui, e trazer para o Brasil uma atenção que ele merece estar, né? Uma posição de inovação, de pensamento para frente. E o nosso pensamento é conseguir trazer esse tipo de ideia e essa bandeira para o cenário brasileiro também. Pô, muito bacana. Vocês realmente estão fazendo um ótimo trabalho aí, empurrando o empreendedorismo brasileiro para frente. Tenho certeza que a gente vai muito longe ainda. Aí, agora eu queria saber o seguinte. A gente já contou aqui como que foi a história do surgimento da Empreendemia, que o Luiz estava, assim, vamos falar dessa forma, bêbado, quando recebeu pela primeira vez a notícia, o Empreendecast, a gente contou também como que surgiu aqui o projeto. Queria saber de vocês, assim, como que foi, tipo, desde o momento Eureka até as primeiras pessoas, como que vocês convenceram os primeiros loucos a trabalhar para vocês? Como é que foi aí esse surgimento? Então, assim, a Samba começou, eu estudava no Rio, né, eu fiz marketing na SPM no Rio. Então, minha formação não é de tecnologia. E na época, eu trabalhava na área de marketing da Unimed, lá no Rio de Janeiro. Cuidava da parte de patrocínios, né, Fluminense e coisas assim. Mas era estagiário ainda, tá? Não, nem cuidava, não ajudava quem cuidava. Um dia eu comprei um celular colorido e resolvi, isso era em 2003, resolvi baixar alguns joguinhos, né, para celular. Não, na época, eu não encontrei nenhum jogo disponível no mercado. Aí falei, pô, tem uma oportunidade aí, né? Eu quero comprar os joguinhos e não tem ninguém vendendo, né? Isso aí deve ser uma bela oportunidade de negócio. Fui atrás de quem estava fazendo isso, né? Fora do país. Aí na Inglaterra, principalmente ali na Europa, né? Os joguinhos tinham emplacado já. Nos Estados Unidos e na América Latina ainda era a fase dos ringtones, né? Entrei em contato com algumas empresas, uma empresa na Inglaterra, uma empresa na França e outras empresas pelo Google mesmo, né? Busquei as empresas e saí mandando alguns e-mails, aquele e-mail padrãozão, né? E duas empresas me responderam, né? Uma empresa inglesa teve muito interesse no mercado brasileiro e me fez uma proposta. Falou, ó, você trouxer um plano de negócios pra gente que mostra que existe realmente um mercado, a gente pode entrar como seu parceiro para que você distribua os nossos jogos aí na América Latina. Eu montei o plano de negócio aqui no Brasil e levei isso para a Inglaterra. O pessoal de lá gostou da oportunidade, pô, era um mercado gigante, que não tinha sido explorado ainda, né? Um mercado virgem para jogos. E que tinha um número crescente de pessoas comprando aparelhos de celulares, é uma oportunidade de ouro. E eles me deram um ok, então, para representá-los aqui no Brasil. Aí, quando eu voltei de viagem, eu falei, pô, agora tem um problema grande. E eu não tenho dinheiro, né? Eu tava, sabe aquela ideia que vem na sua cabeça, você faz um negócio meio, vamos ver o que dá, e deu, né? E aí eu liguei pro meu pai, né? E falei, ô pai, pô, beleza, como é que tá? Tô precisando que você me apresente para um cara rico. E aí ele me apresentou para um cara de Florianópolis, dono de um grupo de investimentos, um grupo que cuida de construção civil e tem outros empreendimentos lá em Florianópolis, no sul. E eu fui para lá apresentar esse plano de negócio para ele. Ele gostou da ideia, o Almir Gentil, o nome dele, e aportou o primeiro montante de capital na empresa. Na época foram 100 mil dólares para a gente começar o negócio, né? Então a Samba nascia aí. E aí que era a decisão, né? Eu estava me formando na SPM, estava no último ano, estava na verdade nos últimos meses lá para me formar. E eu tinha que tomar uma decisão, que era para onde eu vou, né, agora com esse dinheiro. Eu tinha muito na minha cabeça que eu não podia ficar no Rio ou em São Paulo, que esse dinheiro ia acabar rapidamente. Então, Rafael, tem que ir para uma cidade menor. Eu sou de Araguari, que é perto de Uberlândia, né? Pensei em Uberlândia. Falei, não, mas Uberlândia fica um pouco longe dos grandes centros. Aí comecei a pensar em Belo Horizonte ou Campinas. E acabei vindo para Belo Horizonte por ser mineiro e já ter já ter gente conhecida por aqui. Vim para Belo Horizonte, montamos um escritório. Na época eu montei um escritório pequenininho numa avenida aqui que chama Prudente Moraes, um escritório de 20 metros quadrados, comprei umas mesinhas, né? E saí à noite um dia com meu pai, que ele estaria numa churrascaria com alguns amigos. E nessa churrascaria estava o Rodrigo Paulucci. E aí eu comecei a conversar da ideia com o Rodrigo e tudo, a gente conversando na mesa, e ele estava ainda na faculdade, e eu vi que era um cara safo e que podia me ajudar muito, né? Na época estava bem no começo mesmo. E aí eu chamei o Rodrigo para vir para a Samba fazer parte desse negócio. Foi assim que a gente se conheceu, numa churrascaria. No outro dia, na verdade, né, eu fiz a proposta já na churrascaria à noite mesmo. No outro dia ele estava trabalhando na Samba, né? E aí virou um sócio do negócio desde então, né? Então ele entrou na Samba lá atrás. Aí só para... Depois o Rodrigo pode falar mais um pouco, mas em 2007 a gente teve uma ruptura nesse modelo de negócios, né? A gente entendeu que o modelo de distribuição de joguinhos, apesar de a gente estar distribuindo joguinho na época, a gente distribuía para todas as operadoras no Brasil, a gente tinha um escritório na Argentina e um escritório no Chile também, para distribuição de jogos para as operadoras, a gente sentia que era um modelo muito vulnerável, né? Vulnerável porque não era tecnologia nossa e a gente era só um reseller. Então, cada vez que o negócio começava a ficar melhor, a tendência dos fornecedores era de bypassar a gente, né? Por que eu estou dependendo desse cara lá no Brasil? Isso realmente começou a acontecer em um certo momento. E aí nós começamos a estudar outras oportunidades, né? A gente entendia que vídeo ia ser o grande negócio, isso em 2007, que a vídeo seria o grande negócio da web. E apostamos, então, todas as nossas fichas na época, numa plataforma de distribuição digital de vídeos, em construir uma plataforma, né? E aí começamos a contratar gente de tecnologia, da área de tecnologia e tal. Depois eu entro mais a fundo nisso aí durante o nosso bate-papo. Mas acabou que, resumindo a história, a gente mudou o modelo de negócio, que é a distribuição dos joguinhos para celular, e viramos uma empresa que é hoje a maior plataforma de distribuição de vídeos para mídias, para devices aí convergentes, né? Então, web, IPTV e mobile, né? A gente é a maior plataforma hoje de distribuição de vídeos da América Latina. A gente distribui quase 100 milhões de streamings de vídeo mês, né? Mais de 1 bilhão de vídeos ano. E estão por trás de 8 dos 10 maiores grupos de mídia do país. Para a gente era muito cômodo continuar com o modelo de negócios que a gente tinha, ser um reseller e continuar assim o resto da vida, a gente ganhar nosso dinheirinho. Só que a diferença de empreender e acomodar é justamente essa, é crescer. A gente, desde o primeiro dia de samba, isso é uma coisa que eu lembro, do dia seguinte da churrascaria, era a gente falando, ó, nós não vamos ser uma empresa pequenininha de Belo Horizonte, você pode apostar. E, na verdade, foi isso que me comprou a entrar no projeto. Na época, eu trabalhava em outra empresa, mas o projeto chegar e falar, nós não vamos ser uma empresa pequena de Belo Horizonte, nós vamos crescer, nós vamos ser a maior da América Latina, nós vamos competir globalmente. Eu acho que esse tipo de pensamento é o que diferencia a empresa da nova geração da velha geração. É, querer competir globalmente, é pensar que não só no Brasil, mas você tem capacidade, inteligência, qualidade de levar seu produto e sua empresa para competir no mundo inteiro, né? Seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na América Latina, onde for. O mindset agressivo faz parte, né, de ser empreendedor, não tem como fugir muito. Justamente, com isso vem as dificuldades, mas é aí que tem que aprender a superar, né? Entendi. Só encaixar uma perguntinha para o Gustavo. Você falou que conheceu o Rodrigo na churrascaria e foi meio que na primeira impressão, assim, falou, pô, esse é o cara que vai levar a empresa junto comigo. É legal falar que a gente também contou essa história de quando a gente conheceu o Mauro, mas queria saber, você falou, é um cara safo. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como foi essa primeira impressão que você teve, pô, chamei o cara e no seguinte ele tava lá, sabe? O que você sentiu, o que você viu na hora para tomar essa decisão? Qual característica, assim, que foi mais importante, que você achou que valia a pena e tal, que você apostou nele? Então, quando eu falei com o Rodrigo, né, no bate-papo que eu tive com ele, eu lembro direitinho, assim, que era um cara novo, na época tinha 21 anos, né, quando eu te conheci. Eu acho que tinha 21 anos, né, tava no segundo período de faculdade e tal, mas extremamente antenado e com a cabeça muito, muito aberta, assim, sabe, pensando em coisa grande, falando de coisas inteligentes e tal, e teorias até, né, na faculdade, né, coisas bem, assim, a parte teoria muito boa também, e o pensamento, muito pensamento estratégico, né. Então, e eu sempre tive um pouco desse faro também, de achar pessoas melhores que eu, assim, e entender, pô, não, esse cara é bom. E eu achei muito isso, eu senti que ele tinha uma disposição de empreendedor mesmo, né, que ele tava lá por causa do sonho, porque na época também a gente nem pagava, né, uma bolsa bem mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, assim, ele tava muito mais, ele deixou o emprego dele, até depois ele foi chamado para ir para Gerdau e resolveu continuar com a gente e tudo. Muito em cima do que a gente, né, do sonho que a gente tinha. Então, acho que foi bem, bem interessante mesmo, assim, a escolha dele, né? Para mim foi um cara, assim, de cara eu vi que era ela que era a pessoa, entendeu? Muito mais pelo pensamento, eu acho que pelo estilo arrojado também, né? Não, não era aquele cara que estava preocupado em saber se ele ia ganhar vale-refeição, vale-transporte, sim, cara, né? Que desses eu conheci vários, até que estudaram comigo, que eu tinha já tentado trazer para montar a empresa comigo, né, e que negaram, deixaram de vir para a Samba, muito porque a empresa que eles estavam dava um vale-refeição ou uma bolsa, alguma coisa pro cara, e o cara preferiu a estabilidade. E o Rodrigo não, eu senti muito essa pegada empreendedora nele. É bacana, e eu acho que é até interessante que o Milor mesmo já comentou num outro episódio que essa importância de você achar seu sócio no feeling mesmo, né? Você percebe que o cara, ele tem, igual você falou, tem uma pegada empreendedora e que não está preocupado só com os próximos 3 ou 4 passos, e sim com o que está por vir aí. Então, que não é normal você fazer uma entrevista para encontrar um sócio, né? Não, procura esse sócio, isso acontece muito nesse feeling, né? Até queria que o Milor ou o Luiz falasse um pouco para a gente também, que eles têm um caso assim no Empreendemia, é legal deixar aí pro pessoal. No nosso caso foi uma história mais ou menos parecida, não foi numa churrascaria, mas foi inclusive num lugar de comida mineira, que foi o seguinte, a gente precisava do sócio que era o cara de design, o cara para programar, porque eu e o Luiz a gente não tem capacidade técnica, né? Então a gente saiu buscando um cara de design, recebeu indicação por amigos nossos da computação e foi conhecer o Mauro. Nisso, a gente apresentou o projeto, que é muito diferente do que é hoje o Empreendemia, mas era focado na rede social, o objetivo era o mesmo, né? Só o formato que era bem diferente. Daí, nisso, a gente descobriu que ele estava afim de criar uma rede social para médicos, ele estava afim de empreender, ele não tinha nem um pouco vontade de ser funcionário por muito tempo, também queria criar um negócio assim que fosse crescer, que fosse fazer a diferença. E foi bem isso assim que a gente percebeu, sabe? A gente não chegou a fazer o convite na primeira vez, mas na hora que saiu da reunião, eu falei, Luiz, esse cara não vai ter como ser contratado nosso. Principalmente a gente não tinha como pagar, mas também falou, pô, esse cara tem o espírito, sabe? Ele vai ser o terceiro elemento. E a partir da entrada do Mauro que o projeto conseguiu ser viabilizado de fato, né? Então, o que é interessante é, inclusive, que a gente passou por muitos momentos de crise. Não crise entre os sócios, mas crise com a empresa, porque não sabia se ia vender, teve que mudar bastante de rumo, teve uma parceria razoavelmente grande que a gente teve que acabar, porque não estava dando muito certo. E o Mauro, que era o cara que a gente não conhecia, eu e o Luiz, a gente foi amigo da faculdade inteira, então era até mais fácil, mas o Mauro, que era o cara que, teoricamente, era o externo, que ele estava vindo simplesmente pela questão profissional, ele foi um cara que mostrou que tinha os mesmos valores que a gente. Então isso foi bem interessante, né? Então acho que essa questão de você ter perfis diferentes, só que você se identifica com os valores do cara, faz muita diferença, né? Que acho que é bem isso aí que aconteceu na Samba também. Um pra mim, um pra você. Um pra mim, um pra você. Um pra mim, um pra você. Empreendecast. Ô Milo, você tocou num ponto interessante, cara, que assim, que vocês não eram amigos e tal. Eu percebi isso com o Gustavo também, no caso do Rodrigo, que eles também não eram amigos. Vocês acham que isso tem alguma relação? Que às vezes uma pessoa que você não é amigo, você fica mais alheio, você consegue enxergar melhor as características dela? Você acha que tem mais chance de dar certo quando você não tem amizade com a pessoa? O que vocês acham? Cara, na verdade, eu acho que não. Porque comigo, o que aconteceu? Eu comecei a empresa com o Luiz, que era meu amigo já faz tempo. Isso facilitou muito, a gente consegue ter uma abertura muito grande, tipo, se tem alguma coisa errada, a gente consegue conversar sem problemas, coisas assim. E com o Mauro, apesar da gente não ser amigo antes da empresa, a gente conseguiu se tornar amigo muito rápido. Tá. Então, eu não sei se é consenso geral do mercado, mas eu pessoalmente acredito. Não, mas eu falo que... assim... Não, é importante você ficar amigo do cara depois. Claro, mas não assim na questão de se tornar amigo ou já ser amigo, mas no fato de, às vezes, quando você é amigo, você acaba não enxergando alguma característica que ele não tem ou que ele tem, entendeu? Nesse sentido, não sei se vocês concordam. E, na verdade, não tem relação, não. É importante deixar bem claro desde o começo os papéis, né? Pra depois até não criar conflito e perder a amizade. É um pouco perigoso, mas sobre enxergar as qualidades do cara desde o princípio, acho que qualquer um enxerga, porque se você pegar, você vai analisar profissionalmente a pessoa e depois deixando claro o papel de cada um dentro da sociedade, pode não ter problema. E o que acho que foi o Milor que falou, é fundamental criar amizade depois, porque trabalhar com sócio, ter um sócio que não é seu amigo e pior que só tem relação profissional, depois vai arranhando ainda mais e pode piorar a situação. Acho que no final, assim como em qualquer outra coisa da empresa, no final é tudo uma questão de expectativa, né? Então, não interessa muito se o cara tem defeito ou se o cara tem mais qualidades do que você achava, tem menos qualidades. O que importa é qual que era a sua expectativa. Se você já conhece o defeito do cara e ele tem um defeito, isso não é um problema. Você consegue alinhar, você dá um jeito de resolver isso. Acho que o problema maior é quando a expectativa é quebrada. Então, no nosso caso, o Mauro era um cara que a gente ainda não tinha expectativa, foi criando com o tempo, as expectativas foram sempre superadas. Então, foi sempre uma coisa muito positiva. E com o Luiz, tanto eu quanto ele, a gente já conhecia um pouco as fraquezas de cada um, inclusive isso foi importantíssimo para a gente definir responsabilidade. E depois que as expectativas foram estabelecidas, o processo foi muito mais fácil. Então essa parte da comunicação, de você conhecer muito bem as características de cada pessoa, isso faz muita diferença. Acho que independente de ser amigo ou não, o que importa é você ter as expectativas bem estabelecidas. E aí depois, com o tempo, a amizade vai se desenvolvendo, porque você convive mais tempo com o cara do que com a namorada, com a mãe, com qualquer um, sabe? Você vai gastar muito tempo junto com ele. Então é importante, no final, a amizade ser desenvolvida. Se você, com tanto tempo assim de trabalho, compartilhando a mesma visão, sabe, largando todo o resto do mundo para empreender, é complicado você não desenvolver amizade. Acho que tem alguma coisa errada se depois essa amizade não for aparecendo. Não, legal. Eu fiz a pergunta, assim, mais tentando ser um pouco tendencioso, porque eu, particularmente, eu acredito que não tenha empecilho nenhum você começar uma sociedade com uma pessoa que não é seu amigo, assim, de antes. Mas tem a vantagem de quando você abre uma sociedade com um amigo que você tem mais liberdade no começo de abertura. Eu tenho essa experiência, eu tenho a sociedade com duas pessoas, uma delas é... Uma delas é amigo meu de muito tempo e o outro eu conheci ao abrir a sociedade. Então, assim, você vai adquirindo a abertura e a liberdade para falar certas coisas com o tempo e é fundamental que você tenha essa abertura, mas que com certeza é uma vantagem, assim, exorbitante de você já ter no início uma sociedade, você ter essa abertura, entendeu? Então, eu acredito que não tenha problema algum você abrir uma sociedade com uma pessoa que não seja seu amigo, mas também tem vantagem de já abrir a sociedade com um amigo, você já conhece a pessoa. Você está ouvindo o Empreendecast. Bom, pessoal, iniciando aqui a segunda parte do episódio, nós vamos falar agora sobre o dia a dia de uma sociedade, né, como que as pessoas tendem a lidar com os problemas, com responsabilidade e tal. E eu queria começar exatamente nesse tópico de responsabilidade. Queria perguntar para o Gustavo ou para o Rodrigo ali, como que eles fizeram no início para definir quem era responsável pelas atividades e tal, já que os dois eram mais ou menos da mesma área, como que foi dividido, como que eles trabalharam isso? Então, do nosso lado, a gente teve... Nesse começo tinha uma divisão clara ali de que cada um fazia, né? Claro que em vários momentos, e aí à medida que a empresa foi crescendo, depois entrou o Eduardo também, que hoje é o diretor de operações, né? Os papéis começaram, em alguns momentos, começaram a ficar conflitantes, né? Assim, duas pessoas faziam mais ou menos a mesma coisa, ou um fazia uma coisa que chega até muito próximo ao que o outro faz, né? E a gente foi mudando e mexendo nisso no dia a dia. Então, eu e o Rodrigo, principalmente, o Eduardo depois, né? A gente mudou várias vezes o nosso job description, assim, né? Claro que a gente não tinha isso formalmente, mas... No dia a dia a gente acabou mudando por várias vezes o que a gente se propunha a fazer, né? Então isso foi até legal porque a gente passou por várias experiências também diferentes dentro da empresa, né? E vimos áreas diferentes, né? O Rodrigo não foi diretor de marketing desde o começo, né? Ele cuidava da área de conteúdo, para distribuição dos conteúdos, dos jogos e tal. Depois cuidava da parte de relacionamento, parcerias, né? E aí depois virou o diretor de marketing. O Eduardo, a mesma coisa. Ele entrou num projeto que a gente tinha para a internet, chamava Combo Games, que era para distribuição de jogos de PC via internet. E o Eduardo entrou para assumir esse projeto e acabou, no dia a dia ali, a gente colocando, né, ele se moldando aí como uma pessoa boa para a parte de operações da companhia mesmo, e hoje é o nosso COO aqui, né? Então, mas num determinado momento, né, a gente não entendia muito bem, principalmente eu e o Eduardo, até onde um ia, até onde o outro ia, né? Porque quando você está falando de uma empresa também muito pequena, esses cargos, eles não são tão bem definidos, assim, né? Agora, quando a gente vai crescendo, acaba que separa bem, mas quando a gente era uma empresa, sei lá, de 10 pessoas, você tem um CEO, um COO, é muito difícil saber exatamente, né, o que um faz e o que o outro faz, porque são, assim, no dia a dia acaba se confundindo um pouco. Então, eu acho que a gente foi entendendo qual que era o melhor modelo para a gente como pessoa, que motivava bem a gente, e para a companhia também, né? O que era o melhor para a Samba, né? E foi legal isso, porque foi um negócio sem forçação de barra, né? Em nenhum momento ninguém chegou e falou, eu quero ser isso, né? Acabou que cada um foi assumindo o seu lugar, né? Naturalmente, assim, foi nada forçado. Luiz, o Milor acabou de falar lá que o Mauro, ele tem uma formação mais técnica, então ele já tem uma característica bem, assim, determinada dentro do empreendemia, cujo produto de vocês depende de tecnologia e tal. Agora, quanto a você e o Milor, que tem a mesma formação e tal, tem características em partes semelhantes, como é que vocês fizeram para distinguir quais que são as características que um ou outro mais se destacava para poder definir os papéis e até hoje como que isso funciona? Quando aparece uma nova responsabilidade, como que vocês definem o papel de cada sócio dentro da empresa? Então, a nossa formação os dois são de engenharia, mas a gente não trabalha nada com isso, né? Então, que a formação não atrapalha o que a gente vai fazer. Mas a gente, no começo, falava, legal, a gente tem esse tanto de trabalho, vamos fazer os dois e vamos dividindo, e aí com o tempo a gente vai vendo. Com o tempo a gente foi vendo que o Milor gostava e mandava muito melhor e fazia mais rápido também várias coisas de planejamento, ou mesmo ficar estruturando toda a nossa estratégia. Tudo bem que decisões sempre eram feitas com todos os sócios. Eu acabei pegando mais a parte de venda, de relacionamento, aí depois fui pegando um pouco mais de finanças, aí o Milan foi pegando um pouco de atendimento, depois foi repassando, enfim. Com o tempo e fazendo cada tipo de atividade, um ajudando o outro também, a gente foi vendo onde cada um mandava um pouco melhor, como que dava para ir crescendo, né? Quando a equipe começou a ganhar uma outra pessoa também, e aí foi definindo. Então hoje, basicamente, eu cuido de vendas e finanças, ele cuida de planejamento e marketing, conteúdo, assim, em geral. Então acabou caindo de acordo com a experiência que a gente foi tendo. A gente não pensou assim no começo, ah, legal, o Milor gosta de escrever, então ele vai fazer só isso e planejamento. Eu sou mais chato e vou cuidar de finanças. Então foi mais com experiência mesmo, a gente não chegou a estruturar muito bem antes, não. Uma curiosidade que eu tenho é assim, como é que é o organograma de vocês hoje? Vocês têm uma presidência, uma... como é que é o organograma, como é que são as tomadas de decisão? A gente tem basicamente dois grandes departamentos, assim, que é a parte de desenvolvimento de cliente, né? Então o Customer Development, que a gente segue bastante aí a linha do Lean Startup, e a parte de desenvolvimento de produto. Então, dentro da parte de desenvolvimento de produto, tem o Mauro, que é o sócio responsável por essa parte, mas tem o Danilo Cabelo, que é o nosso desenvolvedor, que tem bastante autonomia também, então ele gera bastante ideias, ele que implementou o Scrum na empresa. Então, não existe assim uma diferenciação muito clara, pelo menos em termos de responsabilidade, né? Os dois têm mais ou menos duas responsabilidades, e pelo próprio conceito do Scrum, vai aparecendo ali no backlog, quem tiver livre pega a atividade. Pelo nosso lado, tem eu e o Luiz que trabalhamos com essa parte de vendas, mas também a gente não tem cargo, sabe? São os dois cofundadores, o Mauro também. Agora, normalmente fica assim, a parte um pouco mais de estratégia, de trazer alguma ideia nova, alguma coisa assim, eu vou pegando. E quando é uma coisa, como o Luiz falou, né, um pouco mais chata, que eu concordo plenamente com ele, tipo, ficar preenchendo planilha, fazendo controle financeiro, ficar fazendo follow-up para cliente, coisa assim, ele que pega. Quando eu falo que são atividades chatas, não significa de forma alguma que são atividades desnecessárias, muito menos pouco importantes. Então, são simplesmente atividades que eu não tenho tanta aptidão, Luiz acaba gostando mais, fazendo muito melhor do que eu. Então, isso também que é importante, você ter um perfil complementar. Você ter pessoas que gostam de coisas diferentes e vão ser capazes de entregar um serviço um pouco mais completo, né? Então, elas vão alcançar resultados em várias áreas. Por isso que é legal ter essa divisão aí. Mas, no geral, a gente tem uma lista de coisas que precisam ser feitas e quem está livre vai lá e faz. Lógico que cada um vai tendo alguns projetos, mas é muito mais por iniciativa de, ó, eu acho esse projeto aqui bacana, eu quero começar. E todo mundo fala, beleza, vai lá e aproveita esse projeto, do que alguma coisa como um organograma, assim. Inclusive, a gente ainda está um pouco longe de ter um organograma um pouco formal, mas essa organização que existe hoje, ela foi surgindo meio no feeling, assim, sabe? Foi um negócio bem natural, que é complicado dar uma dica, né? Não dá para falar pro cara, faz isso. Mas é meio profético, assim, você vai saber quando as responsabilidades começarem a aparecer. A equipe vai começando a se entrosar um pouco mais, e pelo menos no nosso caso foi assim. A gente não tem a mínima ideia ainda de quando teremos um CEO. Quando precisar, a gente dá um jeito, não é um problema que a gente tem agora. E a gente fez uma entrevista no Saia do Lugar com o Simon, da FIR, que é um dos investidores da Samba. E conversando com você, Rodrigo, eu lembro que você comentou que é interessante você procurar investidores com perfil que você tem que estudar um pouco antes, conhecer o cara, porque o investimento ele é que nem casamento, né? Ele é uma sociedade que é meio complicada depois de você simplesmente achar que pode cair fora. Então, muitos falam que o investimento, ele não é só o dinheiro. Lógico que o dinheiro tem a parte importante, tem essa parte da supervisão adulta, né, entre aspas, que você colocou aí, que tem que prestar contas, mas é importante também você ter um cara que vai compartilhar da visão que você tem, né? Então, queria que você falasse sobre isso. Qual que é a importância do investidor além do dinheiro? Pô, além do dinheiro, networking, experiência, ajuda. Experiência para startup eu acho que é fundamental, né? Porque quem está nascendo e crescendo, na verdade, a maioria das startups são pessoas jovens, sem experiência de trabalho, e uma startup procura perfil. Então, vai procurar sócios, investidores, diretores, enfim, desenvolvedores que tenham um perfil de desenvolvimento, não necessariamente tenham experiência para fazê-lo. Então, o investidor ele pode entrar como investidor, como um conselheiro, né? Como aquela pessoa que vai falar, ó, eu já vi esse caminho, isso pode não dar certo, ó, vai por esse caminho, pode dar certo. É claro que tem que ter a blindagem, tem que ter a decisão interna, mas o conselho é fundamental, né, e o network. Então, às vezes, você precisa de uma entrada aqui, uma entrada ali. Geralmente, o investidor tem uma rede de relacionamentos muito forte, eles podem te ajudar a impulsionar o negócio ainda mais. Acho que isso que você falou é fundamental. O investidor não é só dinheiro, é dinheiro, mais experiência, mais know-how, mais networking, e tudo isso tem que agregar alguma coisa. Só o capital, por si só, se ele entra e você não tiver todo o know-how e a experiência que eles podem passar, mas pode queimar isso numa vezada só, no primeiro erro, e perder o dinheiro e perder sua empresa, né? E uma outra coisa importante também, que eu acho, né, que o Rodrigo falou um pouco, é da profissionalização que a empresa tem que ter quando recebe investimento, né? Você acaba tendo que manter a empresa, né, com nível de profissionalização mesmo, e para a parte contábil também, né, muito bem organizada, porque aí você começa a ter que prestar contas. E isso é muito positivo. Isso é um dos lados positivos, mais positivos que eu acho de receber investimento de um grande fundo, né? Acho que de angel não chega a tanto, mas quando você recebe um investimento de um grande fundo, e aí você tem que realmente prestar contas, e você vai ser auditado, e você tem que mostrar para as pessoas para onde a empresa vai e tudo, acaba tendo que ter uma cobrança muito grande em cima de você também, né? De ter planejamento, de criar metas, de correr atrás das metas, né? A gente, com a FIR, nos dois primeiros anos, a gente tinha metas bem ousadas, né? E nós batemos todas as metas com 3 meses ou 4 meses de antecedência. Mas isso fez com que a gente ficasse louco aqui, virasse noite para conseguir bater aquela meta num determinado momento, né? Isso nos motivou muito, né? E trouxe uma seriedade muito grande, porque apesar de a gente ter um clima jovem e tudo, né? Aí falando um pouco de equipe, a gente trouxe o nosso CFO da Ernst Young. Né, ele trouxe o nosso gerente financeiro também, veio da Ernst Young. A gente tem gente que, então, assim, com experiência em auditoria, né, e que conhece bem as regras contábeis e tudo mais. Então, isso foi muito importante para a gente, até para você ter clareza, né, do que sua companhia está fazendo, se está indo bem ou mal, mas uma clareza real, né? Porque muitas vezes, quando você é uma empresa pequena, você não tem muita certeza, né, se sua empresa é lucrativa ou não. Não que a empresa precise ser lucrativa, né, principalmente no começo, não precisa, mas você tem que ter noção de quanto você está, aquele burn rate, né, de quanto você está queimando aí de dinheiro e tal, e até quando você pode sobreviver com isso. Isso, uma gestão profissional te dá essa noção. Cara, muito legal esse relato de vocês aí sobre o relacionamento. Eu acho que fica um pouco de lição assim também, que não só o investidor, mas a questão de consultorias, a gente tem um exemplo da aceleradora aqui em Belo Horizonte também, que é muito na parte de network e tal. E fazendo um comentário, essa parte de network acho fundamental. Eu estava conversando com o Bruno aqui, que a gente reparou o seguinte: o seu caso e o do Rodrigo, por exemplo, vocês se conheceram através de network, o Mauro entrou no empreendimento por causa de network e tal. Assim, o quanto é importante você lutar, você dar importância a ter um bom network, conhecer pessoas da área. Fica de recomendação aqui do episódio de hoje também para as pessoas que estão ouvindo e tal, participar de eventos. A gente está organizando aqui em Belo Horizonte, toda primeira terça-feira do mês, o Café com Negócio, que foi um evento idealizado pelo pessoal do Empreendemia. Acho que tem vários eventos aí, vários startup meetups, vários encontros. Até mesmo comentar nos blogs, começar a ter uma relação com o pessoal, acho que isso não só é muito importante, como te traz muita vantagem também, questão de conhecimento, você vai conhecer empresas novas e tal. Eu, particularmente, depois que comecei o projeto do EmpreenderCast, já conheci várias pessoas por causa do projeto. A gente tem conversado, a gente às vezes tem uma ideia lá, ó, tô com ideia de um projeto aqui, aí conversa com o cara que participou com a gente de um episódio anterior e tal, vocês mesmos, o Milouro e o Luiz, a gente está com um contato mais próximo, assim, e fica como uma dica aqui do episódio, quanto é importante o network. Empreendecast. Então, pessoal, agora vamos puxar aqui uma terceira parte, um terceiro bloco aqui no nosso programa. E eu queria perguntar pro Rodrigo e pro Gustavo, porque além de sócios também, né, hoje em dia a Samba pode falar isso melhor do que nós aqui, vocês também têm que formar uma equipe, né, e equipe tem que ter a mesma qualidade e mesmos valores, que é muito importante, dos sócios, né? Como que vocês fazem no dia a dia? Qual a importância vocês dão na hora de buscar pessoas novas, os níveis no organograma da empresa? Como que vocês fazem para buscar esse tipo, o perfil dessas pessoas, características? Como que é isso na Samba? Então, num primeiro momento, né, quando a assembleia era pequenininha e tal, assim, minúscula, a gente contratava quem batesse na porta, a gente punha pra dentro, né? E isso gerou um monte de problema pra gente e tal, mas a gente não tinha muita opção, não, né? Era quem... A gente, na verdade, tinha que implorar para as pessoas virem para a Samba, que é uma empresa desconhecida, né? Hoje a gente já está bem conhecido e tem muita gente querendo vir trabalhar com a gente. Então, hoje a gente tem 50 funcionários, né? É, e o nosso perfil, assim, é muito... A gente busca muito mais o perfil da pessoa, né? O jeito da pessoa, se ele tem a nossa cara, o nosso DNA, que é uma pessoa descontraída, um cara que pensa grande, mas que também... sabe, né, tem bom senso nas coisas, né, que tem uma boa relação com os outros companheiros aqui, que é muito bom no que faz, né, principalmente o perfil, assim, do jeito mesmo da pessoa, que mais a gente leva em conta aqui pra Samba, né, a gente, por ser mineiro, eu acho que a gente é mais, um pouco mais carinhoso um com os outros, né, mais tranquilo e tal, então a gente não busca aquele cara agressivo, quero ganhar dinheiro, quero não sei o quê. Né, ele pode ter as ambições, mas também a gente não quer que o cara seja capaz de faço tudo, né, por dinheiro, né? Então, vou extorquir o cliente, vou fazer proposta de qualquer coisa para conquistar uma conta, para ganhar dinheiro, para ganhar meta, né? A gente está muito mais interessado em pessoas que tenham um sonho, né? Que queiram realmente mudar a vida de outras pessoas, que querem trabalhar num projeto que é melhor, e uma das ferramentas que a gente usa para atrair esse tipo de pessoa, né, além do nosso clima interno, por incrível que pareça, é pagar menos que a empresa do cara paga no momento que ele vem para cá. Então, a gente sempre paga menos do que o cara recebe no mercado, né? Mas depois é claro que a gente equilibra isso e o cara acaba até ganhando mais no final das contas. Mas assim, a gente tem muito mais interesse em pessoas que estão aqui por causa do sonho do que as pessoas estão aqui por causa do salário ou estão pensando no curto prazo, né? Que essas, por experiência própria, né? A gente já passou muito por isso. As pessoas que vêm para cá por salário são as mesmas que saem por salário também. Então são as que vão te deixar na mão porque uma outra empresa está oferecendo R$500 a mais para ela e para, né, um outro lugar. Então, aqui na Samba a gente busca as pessoas, então, que, não, eu vou ganhar menos, mas eu vou fazer o que eu gosto, né? E que tenha o nosso perfil também. Acho que outro ponto importante dentro da nossa história para conseguir uma estabilidade de pessoal e formar uma equipe boa foi a criação e a formalização de uma área de recursos humanos aqui dentro. Porque até então, como o Gustavo falou, era da Unimed e a gente estava chamando aqui, estava entrando a equipe de fundação veio toda da Unimed, etc. E depois, para desenvolvedor, quando a gente começou a contratar desenvolvedor, na verdade, a gente não tinha muito critério. E isso foi muito custoso para a gente no comecinho, né? Isso causou para a gente uma taxa, um turnover muito alto. E o que a gente fez? Depois, com a área de recursos humanos aqui formalizada, a nossa taxa reduziu drasticamente. Hoje, pra falar a verdade, praticamente a gente não perde funcionário. O que o pessoal fez? Além, lógico, de criar as políticas, elas criaram um mecanismo, um processo que consegue identificar primeiro, antes de tudo, antes de ter entrevista com o diretor, de avaliar as habilidades técnicas, a avaliação do perfil da pessoa. Então, já aconteceu o caso aqui, inclusive, da pessoa fazer uma entrevista, ela tem um perfil perfeito, exato, mas às vezes a habilidade técnica não era para aquele determinado cargo e ela foi direcionada para outra vaga, né? Porque era para a vaga da habilidade técnica dela. E é o que a gente fez. Depois da institucionalização dessa área de recursos humanos, eu acho que ajudou bastante a gente. Não necessariamente, é claro que nem todo startup, eu estou falando área de recursos humanos, mas é lógico que nenhuma startup tem condição de ter uma área de recursos humanos logo no começo, logo quando nascer. Mas fica importante a leitura. E pelo menos, mesmo que sejam os fundadores, as pessoas que estão tocando o negócio no dia a dia, tentem criar uma área de um processo ou que consiga recrutar as pessoas dentro do perfil da empresa, né? Identificar qual que é o nosso perfil. Nosso perfil é um perfil mais light, descontraído, em que a gente valoriza muito a relação interpessoal, as pessoas, ou o nosso estilo é mais agressivo, bater meta, a gente precisa de gente aqui para mastigar e crescer a qualquer custo. Enfim, existem tipos e tipos de empresas. Acho que as startups têm que identificar qual que é o seu tipo e criar um processo de recursos humanos que consiga trazer pessoas com esse perfil, né? É, você falou bastante aí sobre recursos humanos, e eu tô com uma curiosidade aqui, que na verdade é uma curiosidade bem pessoal, porque a gente está passando por isso aqui no Empreendemia, então eu considero como um aprendizado agora, que é o seguinte, lendo o livro das Zappos, a gente vê que o cara, o Tony Hsieh, vai contando sobre a questão dos valores. Então, mais do que recursos humanos, como a coisa dos livros, sabe, pô, administração, precisa ter recursos humanos, um monte de coisa, ele resume muito isso aos valores, porque os valores vão criar a cultura da empresa vai definir a identidade dela, e essa identidade vai ser a estratégia, vai guiar tudo. E ele fala que o único arrependimento que ele teve em relação aos valores foi não ter feito isso antes. Aí, pensando nisso, a gente já está marcando agora as reuniões aqui dentro do Empreendemia para poder definir os valores. Na verdade, vai ser mais uma mera questão de formalização, porque a gente já fez um brainstorm muito rápido e viu que todo mundo convergia muito fácil para mais ou menos as mesmas coisas. A gente já contratou e deixou de contratar pessoas por causa desses valores. Mas queria saber o que vocês acham disso, do quanto antes formalizar os valores, independente da área e estratégia, planejamento em si. Quanto antes formalizar os valores, vocês acham que melhor é uma coisa válida correr atrás desde cedo? Isso, eu acho que sim. Eu acho que é um negócio hoje, né, os valores que a gente chama internamente é o nosso DNA mesmo, né? Primeiro que ele é muito visível, porque a gente plotou o DNA da companhia nas paredes, né? Então a importância de manter um bom relacionamento com o cliente, por isso a gente também nunca perde cliente, né? Ou quase nunca. É muito difícil um cliente sair da Samba, a gente tem uma relação diária com esses clientes. O nosso colaborador também, a gente tem uma rotatividade muito baixa, né? Principalmente porque a gente expressa muito bem esse DNA. E, naturalmente, assim, a pessoa que não se enquadra nisso, né, logo no processo de seleção, eu acho que a pessoa mesmo já sai, sabe? Já não continua o processo. Porque é tão forte o nosso estilo, né, que acontece, né, do cara ter uma cultura muito mais formal, né, ou, ah, não, preciso trabalhar assim, com mais formalidade, com mais sabendo exatamente o que eu vou fazer hoje, amanhã, com rotina e tal. E o cara realmente... Ele mesmo vê que não é o lugar para ele aqui, né? Agora, a gente tem isso muito forte mesmo. Acho que são os valores. E o valor também não é só botar na parede, né? Não é aqueles quadros de missão, visão e coisa assim. Eu acho que os valores são passados no dia a dia. Então, é legal o que o Rodrigo falou em um momento, né? Que a gente brinca muito. Então, assim, por mais que a gente, às vezes, tenha uma discussão ou um não concorde com o outro, né, meia hora depois os dois estão jogando videogame juntos, né, numa boa, assim, e isso mostra o valor da companhia, né, que acima de tudo a gente é gente, a gente gosta de ser tratado bem, todo mundo merece ser tratado bem, né, merece carinho e atenção, e a gente faz muito isso internamente, então isso vai muito também da alta gestão, né, é muito fácil você colocar isso na parede, mas se os fundadores, né, os sócios, os diretores, os presidentes não seguirem isso, né, na risca, né? Eu diariamente, eu chego na Samba e cumprimento todas as 50 pessoas, todos os dias, pego na mão de todas as pessoas, bom dia, bom dia, bom dia, vou em todas as mesas, escuto os caras, e aí, como é que tá? Eu sento com o estagiário e falo, como é que tá a Samba? O que você acha que a gente tem que melhorar? O que a gente deve fazer? Se você fosse o CEO, o que você faria? Então, assim, eu faço isso desde que a Samba era uma empresa de 5 pessoas, né, tipo 2 anos atrás, e hoje é uma empresa de 50, aumentando possivelmente para 70 até o começo do ano que vem. Eu faço isso diariamente, não deixo fazer, porque isso são os meus valores, né? E eu quero passar isso para as pessoas. E isso contagia mesmo, né? Você vê que todo mundo aqui tem mais ou menos, né? O Rodrigo que tem a mesma cabeça, o Eduardo, todos os diretores e todo mundo, né, da companhia se trata bem, brinca, né? Se diverte mesmo vindo para cá. Isso que a gente fez questão de passar no dia a dia aqui. Cara, sinceramente, um processo institucionalizado, tudo bonitinho, no papel, etc., para uma empresa igual a Vale funciona muito bem. Agora, porque, igual o Gustavo falou, o CEO não tem condição de apertar a mão dos 50 mil funcionários que eles têm. Agora, para uma empresa, para uma startup, o que importa são valores. E quando eu falei aqui que a área de RH para a gente foi fundamental, porque ela foi fundamental para conseguir identificar nas pessoas, os candidatos, os nossos valores, conseguir separar o que, que aquela pessoa tem de característica fundamental dentro do perfil dela, que encaixa-se dentro do DNA da Samba, né, dos nossos valores. Então, antes de mais nada, antes de falar, eu vou ter processo de recrutamento e seleção, vou ter processo de demissão formal, vou ter processo de avaliação de desempenho formal, define quem que você é, pega seus valores, seu DNA, e olha para a pessoa que está conversando com você e fala, você fala, essa pessoa é o, ela tem o estilo da minha empresa, ela encaixa com a minha empresa ou não encaixa? Antes de mais nada, faz isso, cria suas leis, seu DNA, transforma isso em atividades do dia a dia, em atitudes do dia a dia, seja a atitude de cumprimentar um funcionário, atitude de plotar na parede, de, enfim, isso tem que transparecer. E cada cara, cada funcionário tem que entender isso, né? Não adianta plotar ou simplesmente falar. Você tem que transformar isso em atitude, porque senão não vai adiantar de nada, não. Cara, muito legal ver que o que a gente está passando hoje é um negócio aí que vocês que já passaram estão recomendando. Agora, a única coisa que, infelizmente, eu vou ter que discordar de vocês, e assim, acho que é uma questão muito ideológica, que não vale nem a pena a gente aprofundar muito, é que vocês são adeptos do FIFA, né? No, na Empreendemia a gente joga bastante o In-Eleven, inclusive o Luiz aí é meu freguês, vamos ver se ele consegue atuar no microfone. Acho que não tá sendo assim não, hein? Não preocupa não, que passou pra 2011 e mudou a história. É porque essa versão nova tá quebrada. Legal, pessoal. Gostei demais dessa nossa conversa aqui hoje sobre sociedade, sobre início de empresa, os problemas que a gente vai lidando, como você contrata as pessoas certas para sua startup. E acho que a gente discutiu bastante coisa legal e tal. Deu para tirar uma ideia boa com a experiência do Gustavo e do Rodrigo, né, da SambaTech, que não é à toa que eles estão aí fazendo sucesso, que a gente vê hoje aí. E fica aí a recomendação para quem que tiver alguma dúvida, quiser enviar alguma pergunta para eles, ou então discutir mais sobre o assunto. Vamos discutir lá no post do episódio também. Então nós vamos agora para a parte de recomendação de livros, sites, artigos. O Empreendercast recomenda. Empreendecast recomenda. Então, o livro que eu recomendo é o Once You're Lucky, Twice You're Good, né, que mostra a história de empreendedores que venderam a empresa pela primeira vez, e aí ele considera isso sorte, mas eles foram lá e fizeram de novo, né, e venderam aí a empresa pela segunda vez, né, e aí ele fala, não, aí sim você é bom. E ele conta vários casos, né, de empreendedores, por exemplo, o pessoal do LinkedIn, do Netscape e outros, né, e as histórias nos bastidores, né, das vendas e depois na composição de uma nova empresa. Eu acho um livro bem interessante para quem está começando uma empresa ou para quem já vendeu sua empresa ou, né, faliu uma empresa e quer começar uma outra empresa. Eu gosto do livro Diferencial Competitivo, do John Nisheim. É um livro muito bom que ele fala sobre empreender de uma maneira bem clara, objetiva, com algumas dicas diretas, e que fala muito para quem está no começo, né? Para quem é uma startup, sobre como diferenciar uma função de outra, qual a diferença, por exemplo, entre marketing e vendas, como montar seu pitch de elevador, como buscar investidores, enfim. É um livro bem rápido de ler, de uma leitura bem gostosa. É isso aí, agradeço ao Gustavo e ao Rodrigo pelas recomendações, né? Os livros vão estar lá no post do episódio, quem tiver interesse. E eu também queria fazer uma recomendação aqui hoje, que é o AppSumo, não sei se vocês conhecem, é um site, appsumo.com, ele diz que são grandes negócios com aplicações excelentes. E até ontem teve uma coleção de aplicações para startups, que foi por $42, eles venderam um monte de livros, né, um monte de e-books, inclusive o livro novo do Eric Ries, das Lean Startups, e sempre assim, é um conjunto que valeria $1,200 se fosse comprar nas lojas separadas, eles venderam por $42. Hoje, por exemplo, tem o The User Love Bundle, que é um conjunto de 3 softwares fundamentais para startup também, que é o Zendesk, o Get Satisfaction, que está só por $27. Então é um site muito bacana, como se fosse um site de promoção coletiva para aplicações e livros de startups. Vale a pena, appsumo.com, quem tiver interesse, é só entrar lá. Fechando aqui mais um episódio do Empreendercast, hoje falamos sobre sociedade com a participação do Gustavo Caetano e do Rodrigo Paulucci da SambaTech. Queria agradecer muito a presença deles aqui, espero que o resultado depois seja bacana, que os ouvintes gostem. É. Gustavo, Rodrigo, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado de participar com a gente e que fique o convite para vocês voltarem mais episódios, dividir com a gente as suas experiências, que com certeza vão agregar bastante aos nossos conteúdos. Bom, prazer foi nosso. Eu agradeço o tempo, o convite. Eu acho que espero que o pessoal goste do conteúdo. E dúvidas, sugestões, críticas, elogios, pode mandar pra gente. Eu vou responder no post, acho que o Gustavo também. E se precisando, a gente está sempre aí. Gente, queria agradecer muito pelo convite aí de vocês. É um prazer participar. Sempre que vocês quiserem, nós somos aqui portas abertas. A Samba está de portas abertas para recebê-los, né? Para a gente contar mais histórias do que a gente está fazendo. E também aprender muito com vocês aí, que eu sou um fã do que vocês fazem. E, né, vocês sabem disso. E queria, né, tô sempre disponível aí pelo Twitter, pelo próprio site da Samba mesmo. Vocês conseguem entrar em contato comigo ou com o Rodrigo. E podem, né, sempre se tiver alguma dúvida ou sugestão de como é que a gente pode melhorar nossos serviços, né, ou o que a gente faz, somos todos ouvidos, tá bom? Mas brigadão, e foi um prazer participar. Então deixa o Twitter de vocês aí pro pessoal também, aproveita. O meu Twitter é @GustavoCaetano. O meu é @RodPaulucci. Só para falar também que nós temos a honra de ter a Sambatec no Empreendemia, então mais um contato aí, se quiser conversar com o pessoal. empreendemia.com.br/e/sambatec-s-a. Então fica aí o link no post também, quem quiser entrar em contato com o pessoal. E eu queria agradecer demais, assim, sabe? A Sambatec é uma das empresas que eu mais admiro no Brasil por um motivo muito simples. Você estuda case do Vale do Silício? Pô, legal, mas é o Vale do Silício, entendeu? É meio apelação, assim. Você vê o Buscapé, os caras já estão também em outro nível, completamente diferente. E a Samba é uma empresa que, apesar deles já serem gente grande, a gente ainda está começando, é muito legal acompanhar aqui a história deles. São os caras mais acessíveis, têm bastante história para contar. Acho que é uma história que é mais fácil de acompanhar, se identificar. E para mim é uma honra ter vocês dois aqui. Agradeço demais, assim, pelo conteúdo que vocês passaram. Aqui é a mesma coisa. Primeiro, agradecer a todo mundo. Agradecer especialmente o Rodrigo e o Gustavo, da Samba. Eu ia falar a mesma coisa que o Miller falou, sabe? É meio que uma honra mesmo. São os irmãos mais velhos ensinando a gente a jogar bola, sabe? Então... fica aí a lição, todo final de episódio fala, pô, esse foi o episódio mais legal, e de novo, sabe, esse foi o episódio mais legal, com certeza, tomara que mais pra frente eles voltem aqui contar um pouco mais o avanço da Samba, abraço. Eu também queria agradecer, deixar meu boa noite aqui ao pessoal do Empreendecast, falar que eu também tenho orgulho de além de a Sambatec ser uma empresa brasileira, ser uma empresa mineira, que é de BH, aqui, nossa cidade, onde o Empreendecast surgiu, com a ajuda do pessoal também, Milor e Luiz. E é isso, deixar uma boa noite, muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa, continuamos a discussão lá no post do Empreendecast, no Twitter, @Empreendecast. E é isso aí, muito obrigado, boa noite a todos. É isso aí, galera, valeu de novo pela participação, agradecer também ao Luiz e ao Milor. E é isso aí, obrigado pela participação em mais um episódio do Empreendecast. É valeu, boa noite, galera. Valeu, boa noite. Valeu. Falhas de gravação. Olá, ouvintes do Empreendecast, sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio. Eu sou o Hugo Magalhães, hoje nós vamos falar sobre... cadê o título do episódio? O título do episódio sumiu aqui, voltando. Pera aí. Primeiro erro de gravação. Né? Erro de gravação no comecinho, vamos lá. Olá, ouvintes do Empreendecast, sejam bem-vindos a mais um episódio... volta... A gente tem basicamente... Pode falar. Pode, Luiz. Tá bom. Não, a gente tem... Par.